Escrito por Maria Teresa Maia Gonzalez e inserido na sua coleção Profissão Adolescente, Tomás e Bianca retrata, em linguagem muito acessível, a história de um adolescente, Tomás, que perde toda a sua família num trágico acidente na passagem de ano. No fim da festa, quando os pais e a irmã se dirigiam para casa, foram atingidos frontalmente por um carro totalmente descomandado, conduzido por um jovem que bebera demais e que ainda por cima nem carta de condução tinha. Tudo aconteceu em frações de segundo. A ambulância não tardou, mas apenas a Sara chegou ainda com uma chamazinha de vida ao hospital para vir a apagar-se por completo 2 horas depois, sem que alguém pudesse salvá-la. Encontrando-se sozinho e sem rumo, Tomás recorda todos os momentos que viveu com os seus pais e com a sua irmã mais nova, que tanto amava e de quem era tão próximo. Deitado na cama, fechou os olhos e desejou fortemente não voltar a ter um pesadelo como os que haviam estragado as noites desde o acidente. Haveria algum truque para evitar ter pesadelos? Perguntava-se. Procurando acalmar-se, virou-se sobre o lado direito, procurando uma posição mais confortável. Qual quê? Junto à cama, a parede branca estava povoada de sombras estranhas. Uma apareceu-lhe subitamente o perfil da mãe, quando ela usava o cabelo apanhado atrás com um gancho em forma de laço. Fechou novamente os olhos. Onde estaria a mãe àquela hora? Que coisas haveria para fazer no céu? Pelo menos, lá ninguém deveria ter pesadelos. Seria que a mãe podia vê-lo lá de cima? E Deus? Seria que os pais e irmãs já o tinham visto? O protagonista chega a pensar que o maior azar foi o dele, que não ia no carro naquela noite, pois ele está a sofrer sozinho, enquanto os seus queridos já não sofrem mais. Então, enquanto o sono não chegava, veio-lhe à memória uma canção triste de Eric Clapton, Tears in Heaven, em cuja letra nunca tinha meditado até aquele momento. Não, no céu não deveria haver razão para ter lágrimas, pensou. Só os que sobrevivem têm razões para chorar. Bianca, a sua avó paterna, com quem já o pai, Tomás, não se dava, aparece na sua vida e muda completamente. Bianca é uma mulher generosa e lutadora que não desiste de conquistar o seu querido neto. Afinal, os conflitos familiares que separaram Bianca do seu filho não passavam de mal-entendidos que nunca tinham sido revelados a Tomás e que criaram todo aquele ceticismo em relação à sua avó. No final, Tomás não só aceita a ajuda da sua avó, como também se apercebe que, afinal, o sobretudo foi ele que não ia no carro. E o maior mal foi para quem perdeu a vida e nunca mais vai voltar a sorrir ou a chorar, nem mesmo a respirar. Aconselho vivamente a leitura deste livro a todos os jovens e adultos. Com a sua ajuda, poderemos dar mais valor e sentido às nossas vidas, bem como ajudar quem nos é próximo a lidar com esta terrível situação, a derradeira separação física de um ente querido. Texto e voz de Salomé Marques, 12º CT4, produção áudio de Isabel Bernardo.